escureceu, o sol se enegreceu. Ninguém sabe te dizer o que aconteceu. É tão grande a dor, é tão grande a dor. As palavras não conseguem mais te consolar. A esperança que perdeu-se em algum lugar. A prova começou, você então chorou. Já disseram pra você que não adianta mais, que você já está vencido e não vai levantar, que mais nada restou e você só pensou agora em desistir. Quando a gente está na prova, eu sei que é assim. Muita gente se levanta pra nos ver cair, mas quem foi escolhido, quem por Deus foi ungido, sempre vence no fim. Se te quiserem parar, entregue pra Deus. Se te fizeram chorar, entregue pra Deus. Se está difícil lutar, apenas entregue, confie, espere que você vai ver. Se te lançaram na cova, entregue pra Deus. Se te deixaram na prova, entregue pra Deus. Se te feriram de novo, entregue pra Deus. Confie, espere que Deus não esquece de um filho seu. Você que não adianta mais, que você já está vencido e não vai levantar, que mais nada restou e você só pensou agora em desistir. Quando a gente está na prova, eu sei que é assim. Muita gente se levanta pra nos ver cair, mas quem foi escolhido, quem por Deus foi ungido, sempre vence no fim. Se te quiserem parar, entregue pra Deus. Se te fizeram chorar, entregue pra Deus. Se está difícil lutar, apenas entregue, confie, espere que você vai ver. Se te lançaram na cova, entregue pra Deus. Se te deixaram na prova, entregue pra Deus. Se te feriram de novo, entregue pra Deus. Confie, espere que Deus não esquece. Se fizeram chorar, entregue pra Deus. Se está difícil lutar, apenas entregue, confie, espere que você vai ver. Se te lançaram na cova, entregue pra Deus. Se te deixaram na prova, entregue pra Deus. Confie, espere que Deus não esquece de um filho seu. De um filho seu.